Mas não pensei que fosse ser tão fácil assim. Eu me pus distante de ti, Jesus. Eu mesmo quis assim, não quis saber de ti. Coloquei meu coração nas coisas que são vãs, naquilo que me leva para a perdição. Jesus é a porta que se abriu para mim. Jesus, simplesmente Jesus. Jesus é a porta que se abriu pra mim. Jesus, simplesmente Jesus. Riqueza e poder.